amor. Você não tem motivos pra não ser feliz. Ninguém vai te querer do jeito que eu te quis. Você já está cansada de saber. Meu amor, se entregue pra deixar meu coração em paz. Promete bem baixinho, não me deixe mais. Senão, como é que eu faço pra viver? Pense em mim e em tudo que eu senti, se você me deixar. Eu faço qualquer coisa pra você ficar do jeito que eu sempre imaginei. Pense em mim, como é que eu vou viver de novo a solidão? Você conhece bem esse meu coração, mas nunca vai saber como eu te amei. Pergunte pro seu coração, você vai ver que ainda me ama. Dentro do peito ele chora e diz: nessa vida é com você que eu quero ser feliz. Pergunte pro seu coração, você vai ver que ainda me ama. Dentro do peito ele chora e diz: nessa vida é com você que eu quero ser feliz. Pense em mim e em tudo que eu sentir, se você me deixar. Eu faço qualquer coisa pra você ficar do jeito que eu sempre imaginei. Pense em mim, como é que eu vou viver de novo a solidão? Você conhece bem esse meu coração, mas nunca vai saber como eu te amei. Pergunte pro seu coração, você vai ver que ainda me ama. Dentro do peito ele chora e diz: nessa vida é com você que eu quero ser feliz. Pergunte pro seu coração, você vai ver que ainda me ama. Dentro do peito ele chora e diz: nessa vida é com você que eu quero ser feliz. Dentro